Veio e anunciou parábolas pro povo ouvir e relatou a história de um pai cheio de amor, dois filhos bons, um lar feliz. Viviam em paz até que o mais jovem pediu-lhe a herança e partiu, rumou pra longe. E entre deleites, seus bens desperdiçou. Desamparado, sentindo fome, do lar se recordou. Na casa do pai, há pão sobrando, e eu pereço de dor. Levantar-me-ei, jovem pôs-se a caminhar, e ainda distante do seu lar, o pai o avistou, cansado e triste a retornar, cheio de amor e compaixão. Correu ao filho e o beijou, jubilante, saiu feliz a festejar. Novas alpargatas, vestes e anéis lhe ofereceu, e jubilante exclamou: meu filho renasceu. Estava perdido, mas foi achado. Meu filho renasceu. De ti.